Thank you. Paulo Salvador, muito bom dia, Oceaner 6225, Centro da Juliette. Sérgio 225, Brasília autorizado, nível 380, Upper Zulu 17. Recola, pistão na zero, primeira curva direita. Saída agora, elefa, controle Salvador 120, decima 8. Transponder 5127. Autorizado Brasília, nível 380, Upper Zulu 17. Recola cabeceira no zero com curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa, 1208 ao controle, 5127 transponder para Ocean Air 6225. Ocean 225, regimento correto, time pronto. Chamar pronto, muito obrigado. Confirme, chamou? Gol no 865, de que saída prevista para Brasília, Upper Zulu 17. Arbor, transição elétrica. Obrigado. Gol no 963, galeão autorizado, 360, Upper November 857. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda Irumi, controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5134. Alta Ligado 660, Upper November 857, Fora da 10, Número 1, Daniel, Vida 1, 2, 2, 1, 8, 1, 3, 4, Transponder 5134. Salvador copiou 963. Copiei, o senhor copiou aqui. Controle 120 decimal 8, transponder 5134. Eu estava protegendo a senhora. Vou falar novamente. Gente, por favor, então conteja novamente. Autorizado, 360, pela Upper November 854, decolando da 10 curva direita na Eulêria Irume, 120 decimal 8, 5134, voo 1963. Voo 1963, procedimento correto, só aerovia, que é Upper November 857. Chame e puxa o embarcamento. Upper November 857, vai tomar um programa. Salvador, bom dia, o Azul, Alfiante Hotel. Prossiga, Alfiante Hotel. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 02. Autorizado, chame bom dia, estou em contato com radar agora 68 milhas no Oeste de Salvador. A prova do destino, reporte no dia de destino. Via Upper November 857, Filmoso. Departure from runway 10, left turn, dial departure after flight to Leda, and then direct to Irumi to intercept airway Upper November 857. Departure from runway, departure 120 decimal 8. And the scope hold 5132. Ocean 6211, clear to Galeon. Sierra Bravo, Golf Newman. Flight level 360, flew up for November 857, departing runway 10. Dial, departure procedure, Leda, then direct to Ridomi. Departure frequency 120.8, and transponder 5132. Be ready in about 20. Is it correct, Shana 6211, report for pushback and start? Will do. Paulo Salvador, Alfa Yankee Hotel, solicita ingresso, parte principal até a posição 02. Já estou autorizado até o... O portão 2, né? O lado do Alfa Yankee Hotel. Isso, portão 2. Autorizado. Alfa Yankee Hotel, ingressando no pátio. Salvador, muito bom dia, aqui é o Golf de November. Golfinho de November. Reboque. Reboque. Vamos sair daqui da pátio 3 do Lima para o principal meia dúzia. Gente, o pátio 3 para o meia dúzia no pátio principal. Chama para ingressar no pátio 1 no Golf de November. Beleza, chamarei no ingresso na Juliette. dia. Diego Ignacio Fonseca, ajuste ativo 07, Brasília 360, quanto cópia? Ativo para cima. Salvador Brasília, nível de voo 360, 360, Aeroviope Zulu 7, Osmalba, segue conforme a rota do plano. Decolando pistão no zero. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva pela direita, perfil de subida Argor. Transição é LERPA. Controle 1, 20, 8. Torre 1, 8, 95. Transponder 5137. Aqui é o Rafael Brasília 660, preciso do 17. Alba, que é a rota de transição, decora da 10, já cruza 2 mil pés. Suba direita, subida Argor, com a LERPA. 208.2, 35. A torre, 537 também. Encolo 37, correto, chamei pronto, portão 4. Se vai tirando 4, vamos chamar pronto. Aquilo é que está livre da parada de fluxo de tráfego, repasse cruzando 3 mil pés. O fim de novembro, com acesso ao Juliette, aproximação. Autorizado, ingresso 41, portão 612, corte ao térmico. Obrigado, senhor. Nada. Yo. Salvador, gol 1963, puxa seu nome em portão 8. 963.8, chame pro táxi. Vai chamar o táxi 963. Salvador, um dia novembro, é, na meia dúzia, rebote considera encerrado, pista livre. Gente, bom dia. Bom dia. Bruno 0347 Campinas, táxi autorizado via Pátio Índia, condicionado no zero, chame todo no 8.95, ajuste no 0, 17, boa viagem. Pátio Índia, no 865, portão 4, aguarde pro pushback. Cinco autorizado para o Chivex também, chame táxi. Agora eu vou 963, autorizado a linha e decolar pista no zero, vento é calmo. Ainda decola da 963. Passando 3 mil pés por Lima Quilete 3. 3 Lima Quilete 3, agora 3 milhas de noroeste de Salvador, sobre o radar muito rápido. Pensa livre, 1, 2, 3, 4, 5. Gol no meio, 963, decola aos 30, chama o controle 120, décima 8. 208, 20, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1963. Alvo 63, contato radar, vou para o nível 360, saída da EL. Sobe ao 3603, aprode Romeo, está presente, 963. Foi Leda, 963. Confirme? Prode Leda. Leda, 963. Espera, mantenha a posição, chame torre 1 no 8, 95. Ajuste de altímetro 07, boa viagem. 17, deita via ainda, não pode esperar o 1895. Obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Xanar 6225, tá no finger 5, pushback, acionamento. Então 5 autorizado, reporte para o táxi hoje, né? Reportará, autorizado, 6225. Gol 1865, autorizado a linhagem, decolar pista 1-0, vento é calmo. Decola os 3-5, chama o controle 120, decima 8. Controle 1208, gol 1865. Salvador, é o Oceaner 6225 com 115, 115 a bordo, 3 horas e 18, Goiânia, para o táxi. 5318, Serra Bravo, Golf Oscar, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera, mantém a posição, chame toda a frequência 1 no 8, decimal 95, o ajuste de altímetro no 0 no 7, tem uma boa viagem. 1 no 0 no 7, o ajuste livre táxi, ficou no pronto 1295, obrigado, bom domingo. O 865, contato radar, só para o nível 360, sai da árvore. 360, sai da aula, gol 1865. Gol 1963, chame o centro Recife em 1251. 1251, obrigado, bom dia. Qual o plantão, no pátio 1? É o 8. Gente, do pátio 3 para o pátio 1, posição 8. Chame para ingresso no pátio 1. Salvador, bom dia, Xanel 6225, ponto 0 no 0, pronto. Xanel 6225, autorizado, linha e decola pistão 1 no 0, já calmo. A linha decola pistão no 0, Xanel 6225. Pesada para Gilef, 865. Gilef, na proa, gol 865, obrigado. Xené 6225, decola os 38, controle 1 no 20, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Xené 6225, cruzou 1300, saindo da árvore. Xené 6225, bom dia, contato radar, roubaram nível 380, sai da árvore. 380 na árvore, 6225 da Xaná. Golo 865, Tiana Centro Recife, em 126, decimal 0. Recife, 1260, Gol 1865. Então, bom dia, a frequência livre. É, ele está aguardando na intercessão para o bate-volta, por favor. Ah, sim, está livre para seguir até o 8, está autorizado para seguir até o 8. Questionnaire 62111, clear for push and start, April 1, standard 01, report for taxi. Roger, confirm, sorry, we'll call for taxi, 6211. A 6225, chame o Centro Recife em 1260. 1260, chame 6225, bom dia. Guarulhos, in 3 hours and 30 minutes. 141, 3 hours and 15 minutes. Guarulhos. Copy that, approve taxi via India. Hold the point, runway 10, maintain position, call tower 118, decimal 95, pin 8107, have a nice day. Have a nice trip. Okay, clear taxi, 1017, QNH, will taxi to the holding point of 10 and call tower 1895, 16211. Gente, bom dia. Ocean 6211, airborne at 50, call 1208. 208, hello. Good morning, Ocean 6211. 6221, radar contact, I'm to flight level 360, and fly direct to Lima intersection. Direct Lima. And up to 360, 6211. de Salvador, bom dia, agora 649, 4230, que é o 60, bom número 49, acione de identificação, autorizada a chegada bom, fila-se para 4 mil pés, o ajuste 1017. Fila-se para 4 mil pés, 1017, chegada para os bons. Fila-se bom, de boa número 5003, bom dia, Kilo confere, ajude ao 07, portão 2, Guarulhos 320 aprovado, ponto 4. 5003 Azul, autorizado de Salvador Guarulhos, nível de voo 320, 320, rota via Upper Zulu 10, Taubaté, decorando pista 10.